qualquer momento tudo aqui vai se findar. E Jesus, como um dia prometeu, irá voltar para levar um povo que no mundo não se contaminou. Deixar manchar, e a minha vida perante Deus tenho que consagrar, pois não quero ficar, não quero ficar, eu não quero ficar. Participar do corpo e do sangue de Jesus e não levar até o fim a minha cruz. Se eu não for fiel, se eu não for fiel, se eu não for fiel, tudo será em vão. Se eu não for fiel, meu Senhor, tudo será em vão. Pode faltar em mim a graça do Senhor, a unção do Espírito e também o amor, para que o mundo veja em mim a sua luz brilhar. Sei que eu tenho que perdoar a quem me ofendeu, para mostrar que verdadeiramente eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Pois aqui eu não quero ficar. Do que adianta eu participar do corpo e do sangue de Jesus e não levar até o fim a minha cruz? Se eu não for fiel, se eu não for fiel, tudo será em vão. Se eu não for fiel, meu Senhor, tudo será em vão. Se eu não for fiel, meu Senhor, tudo, tudo será em vão. Tudo será em vão.